Vem chegando o Boca, lance perigoso. Olha a bola batida, cruzada. Gol do Boca. Outra vez a Rua Barreno, número 3. Segundo gol da Rua Barrena. Sobrou o lance lá pela direita, bola cruzada. Ninguém se preocupou com ele de novo. A Rua Barrena, número 3. Outra vez quando o Palmeiras era melhor. Uma bola sobra para o lateral esquerdo. Agora com o pé esquerdo. Repare. A bola vem lá da direita, o cruzamento. Livre. Totalmente livre na pequena área. O Marcos sai, não acha. O Argel estava longe. A Rua Barrena. Segundo gol do Boca. 2 Boca Juniors, 1 Palmeiras na Bomboneira.